Practice 7A. Observe in the following example. I'll ask, isto é uma mesa? And your answer should be, sim, isso é uma mesa. Now, the questions will be, number one, isto é um lápis? Number two, aquilo é uma cadeira? Number three, isso é um cinzeiro? Number four, isto é um pedaço de giz? Number five, isso é uma caneta? And number six, aquilo é um quadro?